minha na cidade. Vou ver o luar rompendo a madrugada. Sentir o que a noite tem pra me dar. Essa vida é tão igual, tanta gente a vagar pro mesmo lugar. Já não vejo mais sentido onde essa estrada vai me levar. Vou caminhar na cidade. Apareceu da rainha, qual estrela pelo chão, no decote a cianinha e a fileira de botão. Elogiei seu vestido pra dizer que era nó, feito um rei oferecido. Estou às suas ordens. As ordens foram servidas com muito amor e paixão. De mil juras prometidas, surgiu um lindo varão. A festa do Deus menino, após 2 anos de corte, levou o menino ali, quase me levou à morte. Nós dois não dá nem pra repartir. O pior veio depois, quando pude conferir pelos traços desse filho, dá pra ler a minha história. Um sofrer que vem de longe. Thank you. música de qualidade com artistas regionais. FM, mais cultura para você. 97,5 Vitória da Conquista, 106.1 em Jequié e onde você estiver. Baixe o aplicativo USB FM na loja do seu celular. USB FM. USB FM informa. Regional. Indígenas baianos promovem fogueira digital para diálogo sobre diversidade e paz. Indígenas baianos convidam o público para dialogar sobre a diversidade e a paz em uma fogueira digital nesta sexta-feira, 19, Dia dos Povos Indígenas, no canal do YouTube Mensagens da Terra. A iniciativa é parte do projeto Indígenas e Diversidade para a Paz, idealizado por uma ONG de Ilhéus que prevê formações para indígenas e ações de diálogos interculturais visando a produção de materiais didáticos e paradidáticos. A Fogueira Digital é um projeto de reunião online que se constrói por semelhança às fogueiras tradicionais indígenas. Nelas será debatida a segunda fase do projeto, que oferta cursos online de produção de curta-metragem para indígenas com foco em cultura e identidade. A próxima etapa, debatida na fogueira, buscará construir uma aliança entre os indígenas participantes do projeto com professores e alunos de escolas públicas, realizando encontros presenciais e criando colaborativamente um e-book que será um guia para estimular a cultura da paz por meio da diversidade cultural e das sabedorias indígenas. Serão abertas hoje as inscrições para a mostra competitiva da Visão Indígena Bahia 2024. A iniciativa recebe gratuitamente filmes de micro e curta-metragem, de 30 segundos a 3 minutos de duração, realizado por indígenas da Bahia sobre a temática Diversidade para a Paz. As inscrições acontecem entre os dias 19 de abril a 19 de maio de 2024 pelo formulário disponível no site do Correio Bahia. As informações são do site Correio da Bahia, com produção e locução da estudante de jornalismo Ana Paula Santana para o USB FM. USB FM, música, informação, formação e conhecimento. USB FM, agora 3:06. Boa tarde para você. Você que já estava na sintonia da USB FM. Muito bem, né? Tem gente que fica sempre o dia inteiro, né? Bom demais. Sintonizado, sintonizada na USB FM. Você que tá ligando agora, tá dando essa carona pra gente aí no seu carro, passando de repente por Vitória da Conquista, né? Cidade tá movimentada hoje, afinal, sexta-feira, muitos eventos acontecendo. Que bom que você está ouvindo a melhor. É o rádio da cidade, desculpa aí as outras, né? 97,5 USB FM e também Jequié 106,1. A gente chega lá e chega em todo mundo através da internet. Eu sou Kaique Santos, estou sempre aqui de segunda a sexta, nesse horário, 3:00. Agora 3:07, né? 3:00. Sempre aí até as 5:00 com o programa Tarde USB, programa que a galera gosta. Tem música, informação, entrevistas ao vivo. Não só entrevistas, né? A gente recebe aqui artistas para cantar, conversar, bater papo. E hoje, logo mais, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, às 16h, a gente vai estar recebendo aí dois ícones da música regional, da música brasileira, da música baiana. Os caras são bons demais. Muita história. E a gente vai conversar e ouvi-los cantando, tocando. Daqui a pouquinho, os dois juntos aqui, Dirley Bonfim e Papalo Monteiro. Muita gente ouvindo, né? Muita gente ouvindo. A gente sabe que o network aí do, principalmente do Dirley Bonfim, né? Muito grande. Ele já passou aí o card com a chamada desse encontro hoje. Então a gente sabe que super audiência qualificada daqui a pouquinho. Aliás, desde já, né? Eu acho que já tem muita gente ouvindo, já esperando aí com ansiedade a chegada do Dirley Bonfim e do Papalo Monteiro pra gente fazer aqui esse bate-papo, esse pocket show, né? Daqui a pouquinho às 16h. Olha, vamos lembrar também, né? Não tem como não falar, hoje, 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. A gente cresceu, né? Muita gente, né? Nós crescemos ouvindo o dia 19 de abril, dia do índio. Mas desde 2022, há 2 anos, muita gente ainda não se ateve a isso, né? Mas desde 2022, 19 de abril é considerado o Dia dos Povos Indígenas e não mais o Dia do Índio. Essa mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional e tem o objetivo aí de representar de maneira mais apropriada a diversidade cultural e étnica dos povos originários, tá? A atual ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ela falou em um pronunciamento nacional na quinta-feira ontem, né? Que essa data celebra a riqueza cultural dos 305 povos indígenas, 305 povos indígenas que vivem no nosso Brasil e fazem parte, sim, desse mosaico de tradições e histórias de resistência. Ela falou o seguinte, abre aspas, o Brasil é um país originariamente indígena. Nossa cultura está na culinária, na língua portuguesa, em festas populares, em nomes de ruas, bairros e cidades pelo país afora. Falou aí a nossa ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E Vitória da Conquista também tem uma tradição muito grande, afinal aqui também, né? Tem um histórico aí de povos indígenas, né? Os Pataxós, Imborés. E tem o outro aqui que me passou agora. 3h10, vamos começando de música. Thalma de Farias, música nova na programação da UESB FM. A Thalma de Farias. O nome da música é Glamour. Glamour é simples, à toa. Beba muita água e nunca pense em doces. Durma sempre cedo, mas não falte às festas. Nunca se perdoe, acredite em mim. Glamour é simples, glamour é fácil, fácil, meu bem. Basta o peso, a pose, a roupa, o riso, o rosto, a festa, o gesto e o jeito. Sorriu pra mim. Eu fui em direção do seu sorriso. Do céu até o chão, pedaço de saudade. Te levo pela mão. Agora somos nós. música e informação. UESB FM. Um belo dia tudo isso se acaba, eu sei. Duvidei, mas enfim, até que a vida provou. É como um entardecer, um belo dia de sol. Eu tentei, foi o fim, são coisas do nosso amor. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve. Então, a sensação que foi tudo tão bom enquanto durou. Pedaços de imensidão, difícil de se entender. Tudo bem, superei, quero o melhor pra você. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente. E um dia eu posso encontrar você andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí numa boa, como se fosse a primeira vez, numa boa. Você ouvindo da UESB FM o som do Jota Quest, do último trabalho do Jota Quest, numa boa. Abrimos o Tarde UESB hoje com as mulheres, né? Com a Thalma de Farias, música nova na nossa programação. Depois a gente vai falar mais sobre a Thalma de Farias, hein? Grande nome aí dessa nova geração da MPB. Nome da música, Glamour. E teve também Luísa Posse e Roberta Campos, Você Sorriu Pra Mim. Na UESB FM 3:22, olha, lembrando pra você, daqui a pouco vou ver aqui com a Yasmin Luene, né? Se ela já tem aqui a agenda cultural dessa sexta-feira, sempre tem, né? Pra você se programar, mas já vou adiantar pra você que hoje tem Evandro Correia lá no Rancho Imperial. Um abraço pro meu amigo Jesus, que sempre recebe todo mundo muito bem lá no Rancho Imperial. E tem sempre, toda sexta, só artista bom, artista aqui regional da terra aqui, né? Dessa vez é o Evandro Correia, tá? Hoje, sexta-feira, dia do índio, às 20h, Rancho Imperial. Fica ali no bairro Jurema, Rua Bolívia, 334. Tem erro não, é fácil de achar, joga no GPS, né? Rancho Imperial, Evandro Correia hoje. Você

FM. Informação, formação e conhecimento. Ouvindo na USB FM, Luana Granai com a música Sair Por Aí. Sair Por Aí. E antes teve Alizé fazendo cover aí da Madonna, La Isla Bonita. E abrimos com a Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Amy Winehouse, em breve aí, cinebiografia nos cinemas do Brasil. A gente tá atento aí pra passar pra você assim que tiver, né? Sendo exibida aqui em Vitória da Conquista. Agora faltando 23 minutos para as 4 horas da tarde. Vamos mudar essa trilha aqui porque. Olha aí, colocar uma trilha para Yasmin Luene, que está chegando aqui. Boa tarde, Yasmin Luene. Boa tarde, Kai. Davi acabou de avisar que o cafezinho saiu, viu, Kai? Rapaz, eu lutei por esse café, viu? É, estamos lutando, mas esse café chega. Vem aí. É um café especial aí, é. Viu? E aí, como é que você está? Tô bem, Kai, sextou. Muito trabalho? Muito trabalho a fazer, mas muito feliz também. Yasmin, ela é multitarefas, né? Multitarefas. Hoje a agenda vai ser uma agenda realmente... Não, toda agenda é cultural, mas tá mais enxuta hoje, né? É, mais enxuta hoje, Kai, até porque essa semana tem acontecido muitos eventos voltados aí para exposição fotográfica, mostra de cinema, alguns inclusive já aconteceram no dia de hoje, às 14h30 houve um, e às 15h também, então a gente enxugou e trouxe mais voltados para essas exposições. Exposição, importante também, né? Sim, a gente tá sempre anunciando aqui, que também é legal, né? Os shows, os música, barzinhos, né? E tal, mas nunca devemos esquecer que exposição também é muito importante para acrescentar, né? A nossa informação, a nossa cultura, muitas são abertas aí ao público infanto-juvenil também, né? Entrada semana foi semana da literatura infanto-juvenil, infantil. Então, exposição é realmente interessantíssimo que tem aí diversos eventos em Vitória da Conquista e graças a Deus aqui em termos de eventos culturais a gente está bem servido, né? Realmente, né? E temos aí exposições de que tipo assim acontecendo? A gente começa falando da exposição fotográfica Tupinambá, do fotógrafo Mikael Áquila, gente, que busca divulgar, valorizar e também reconhecer a história e a singularidade da cultura indígena brasileira, que historicamente, a gente sabe, foi marcada por ataques à sua existência. As fotografias, que começaram a ser produzidas em 2017, documentam o dia a dia dos moradores da comunidade indígena Tucum, um território Tupinambá que fica localizado no distrito de Olivença, em Ilhéus, aqui na Bahia, situada em meio à preservada e profunda Mata Atlântica. Você pode conferir essa exposição até o dia 15 de maio, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, no SESC, aqui de Vitória da Conquista. Entrada gratuita aí, Kai, para conferir um pouco dessa história, né, que Mikael registrou através das fotografias. No SESC? No SESC, aqui de Vitória da Conquista, Kai. Então, o SESC fica mais para lá, ali do, onde tem o, acima do bairro Ibirapuera, não é difícil, não. O SESC é bem fácil de localizar. O SESC é muito legal. Fica na sala de exposições, galera. É só entrar lá, a entrada é gratuita, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Você pode ir lá conferir a exposição Tupinambá. Ainda falando de cultura, hoje também acontecerá a exposição coletiva de artes visuais Tempo de Espera, com realização do Espaço Plural. A exposição traz obras dos artistas visuais Capim, Rafael Neri e Rogéria Maciel. A curadoria é de Eti Falcão. A exposição estará aberta para visitação até o dia 3 de maio, com agendamento prévio. Então, quem quiser conferir a exposição, tem até o dia 3 de maio, mas é preciso realizar um agendamento prévio. O Espaço Plural fica localizado na Avenida Otávio Santos, número 423, no bairro Recreio, aqui também em Conquista, Kai. Beleza, então tá aí duas boas exposições aí, né, pra gente apreciar, dar valor aí, incentivar, levar a criançada também. Sim. Isso é importante. E gratuito ainda, gratuito, né, Kai? E logo mais, daqui a pouquinho a gente tá esperando aqui a galera, os dois grandes artistas, né, Yasmin? O Papalo Monteiro e o Dirley Bonfim, às 4 horas, Kai. Fala um pouquinho aí sobre o Papalo Monteiro aí. Falo sim. O Papalo Monteiro, galera, é cantor, compositor, instrumentista. Seu gênero aí é MPB experimental, que traz também influências dos ritmos regionais brasileiros e tem no repertório composições participantes de vários festivais em todo o país, vencedor de vários desses festivais na sua carreira. Ele também é arranjador conquistense, brilhante compositor aí, multi-instrumentista com várias canções e letras, inclusive premiadas em diversos festivais de música, Kai. Sim, sim. E um pouquinho também do Dirley, né? Dirley Bonfim é poeta, gente, escritor, compositor, músico, é membro inclusive fundador do MAC, que é o Movimento Artístico e Cultural aqui de Vitória da Conquista. Atualmente ele é coordenador e membro da ACL, Academia Conquistense de Letras. Muito bem, então tá aí, se você também quiser acompanhar o nosso bate-papo, quiser, você tem que acompanhar, daqui a pouquinho não sai aí da sintonia, tá? E também você pode participar conosco através do nosso Instagram, @wesbfm, Yasmin tá lá monitorando, de repente você quer fazer alguma pergunta para esses grandes artistas que eles carregam também parte da história musical da nossa cidade, da nossa região, você pode participar conosco aqui também através do Instagram, que é @wesbfm. Exatamente. Tá, beleza? E teremos aí outros artistas no duetos, né? Já tem alguém aí que já pode falar ou tá todo mundo ainda sendo agendado? A gente ainda tá em processo de agendamento, então a gente vai segurar essa informação, viu, Kai? Pois é, e olha, Yasmin, o nosso duetos faz sucesso, que eu encontro aí os artistas e eles pedem, falam, eu quero participar. E vou passar pra você daqui a pouquinho. Pronto. Aqui, o pessoal que eu já encontrei falou, olha, eu quero estar lá, né? Por exemplo, a Martinha, né? Que é cantora conhecidíssima aqui da cidade, do MP Blues, ela já falou que quer vir, vamos agendar a Martinha, o Mano de Souza e outros aí, inclusive eu encontrei esses dias o Evandro Correia, que falou que também vai vir aqui com a Marlua, né? Ele falou que é no aniversário dele, que é 30 de abril, entendi isso aí. Vamos ajustar isso aí, Kai. Nós vamos ter também muita gente aqui, artista artista regional, né? A gente traz muita gente do rock, claro, mas aqui o nosso espaço é aberto para os artistas regionais. Exatamente. Né? Independente aí do ritmo, né? Uhum. Nós queremos abrir espaço para todos e temos sim muito espaço aqui para música regional. Então daqui a pouquinho a gente está na expectativa aí para a galera chegar, para os cantores, que me parece que também vão fazer aqui uma matéria para TV, né? Sim, para TV. Então, beleza, Yasmin? Beleza, Caio. Já já a gente volta aqui. Você continua por aí, né? Volto por aqui. Vou buscar seu café, Caio. Oh. Pode ser? O nosso. Ô, Yasmin, você conhece a Cyndi Lauper? Não, Caio. Não conhece a Cyndi Lauper? Não conheço a Cyndi Lauper. Então, vou aumentar seu retorno do claro. Fone. E você fica aí agora que nós vamos ouvir Cyndi Lauper junto. Vamos lá. No fone aqui. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. Nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo. Olha aí, o Stefano Mota fazendo também um tributo ao Nelson Gonçalves. Música lindíssima, né? Emocionante essa música. Naquela mesa. Antes da Cyndi Lauper, Change of Heart. Vamos fazer aqui, né? A Yasmin Luene, eu perguntei na hora se ela conhecia a Cyndi Lauper. Ela falou que não, mas depois que entrou a música, ela falou, não, conheço sim. Então tá aí, ó. Tá corrigido. Ela conhece sim. Quem é que não conhece? Bom... Olha, eles já chegaram por aqui, já estão dando entrevista ali na TV UESB, o Dirley Bonfim e o Papalo Monteiro, tá? Já estão aqui. Daqui a pouco, vamos bater um papo legal aqui, falar da história da... Tanta coisa, né? Eu tenho muita coisa para perguntar. Eu espero que tenha espaço para eles cantarem, né? Porque eu quero conversar muito. Tô achando aí que não sei não. Né? Vai render aqui demais. Olha, quem tá fazendo aniversário hoje é o rei. É o rei. Quem é o rei? Esse mesmo que você talvez tenha pensado. Roberto Carlos. Hoje, 19 de abril, aniversário do Roberto Carlos. Ele está completando 83 anos de idade. Ele que nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. É o maior cantor brasileiro dos últimos tempos. A revista Rolling Stone Brasil considerou aí ele o sexto maior artista da história da música brasileira. É o sexto maior artista. E é isso, é, né? Que bom que nós temos o Roberto Carlos. Vamos fazer uma sequência aqui de tributos ao Roberto Carlos? Sinto falta de você.

FM. Informação, formação e conhecimento. Skank, é proibido fumar, hein? É, música do Erasmo e do Roberto. Antes teve o próprio Roberto Carlos, Você Não Serve Pra Mim. Ana Vitória, Amor Perfeito. A gente tá fazendo aí uma pequena homenagem, uma singela homenagem ao rei Roberto Carlos, que tá fazendo 83 anos hoje. Enquanto a gente espera aqui o Odirley Bonfim e o Papalo Monteiro, vamos continuar homenageando o rei com mais artistas que gravaram músicas do Roberto Carlos. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, lá, lá, lá, lá. La la la la la.

Olha aí, ó, o pessoal já tá aqui, pode continuar conversando aqui, porque a galera tá se arrumando ali, afinando violão, uns estão tomando café, água, aí ar-condicionado, estão arrumando aqui, né? Eles estavam ali fazendo a matéria pra TV UESB, o Papalo e o Dirley. Mas olha, de repente você ligou o rádio agora e aí você notou, né, que a gente ouviu a Marisa Monte cantando Roberto Carlos. E a sequência foi boa, olha, Kid de Abelha cantando Roberto Carlos, Chico Science e Roberto Carlos, Skank cantando Roberto Carlos, tocamos Ana Vitória e o próprio Roberto Carlos, porque hoje é aniversário do Roberto Carlos, né, os 83 anos do nosso rei, e a gente resolveu fazer aí esse pequeno tributo ao rei Roberto Carlos nesta sexta-feira. E aí, gostou? Bom, né? 4h18, vamos fazer o seguinte, enquanto de Rei Bonfim e Papalo Monteiro estão aqui ajeitando aqui o violão, tudo direitinho, a gente já começa passando uma música aqui, que é uma música que o Papalo Monteiro, dentre tantas, né, que a gente conhece, tem muito a ver aí com a história de Vitória da Conquista, também com a história da carreira dele. Pau de Atiradeira, vamos ouvir, daqui a pouco a gente já retorna, tá? Ao vivo, batendo papo, conversando e ouvindo eles cantando também, né? Depois dessa a gente já retorna, tá bom? Ao vivo. É quem sela o corpo do céu no seio da terra. Coração pulsa forte, tambor de guerreiro, Tupã criador. Trago um sonho de moço nos caminhos da mão, no suor do meu rosto. Na garapa da cana, no canto do canário, é onde eu me acho. Meu castelo é na palha, no mugido do boi, nos olhos da pintada. Sou madeira de lei, no meu lugar sou rei, sou a pobre o montanha pra mim é ladeira, e pra ser pau que nasce torto, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Faz da vida um melaço. Sou bezerro que mama, tô na ponta da estrela, no fiapo da manga. Tenho amor escondido e guardo um cheiro de arruda pra espantar mal olhado. Quem não fez o seu rumo no coração de alguém tá perdido no mundo. Já plantei minha sina onde a terra é mais verde, onde o chão é maduro. No amor tô no cio, tô no favo do mel, nos brasis do Brasil. Fiz minha sorte, ergui minha bandeira,

partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Concurso UESB 2024. Foram 14 anos de espera, 14 anos até ter esse concurso público, e serão 96 vagas, né? 96 pessoas que vão ser chamadas para trabalhar aqui na UESB. Sobre este assunto eu converso com o professor Alan Cristiano, ele é presidente da comissão do concurso da UESB. Tudo bom, professor? Tudo bom, Luiz. Me fala um pouquinho sobre como estão distribuídas essas vagas, professor. Então, primeiro falar que esse concurso, né, ele é muito esperado por todos nós da comunidade aqui da universidade, né? São 60 vagas para analista nisso superior e 36 vagas para técnicos nos três campi da UESB, para várias funções e cargos, desde a formação geral, enfermagem, assistente social, psicologia, direito, química, segurança do trabalho, enfim, várias funções que demandam no dia a dia da universidade. No domingo vai ser o dia da grande prova, né? Muita gente vinha se preparando ali para esse momento. Como é que vocês se prepararam para fazer esse exame, professor? Sim, sim, o concurso está muito bem organizado, cada etapa passou por assim todo o cuidado pelo Instituto Avalia, que vai realizar as provas, né? E a gente tem acompanhado, tá tudo certinho, correndo na perfeita normalidade. Espero que tudo ocorra tudo bem no domingo também. Três localidades, né? Na universidade vai ter as provas e também outros colégios estaduais. E a expectativa é que venha muitos candidatos de fora. A gente tem inscrições de dezenas de cidades da Bahia, norte de Minas, de outros estados também do Nordeste, então. Vai movimentar a cidade, com certeza, bastante, né? Bastante. Só em Conquista serão 5.400 candidatos, só aqui em Conquista, que virão, né, para fazer essas provas na UESB, no CIEB e no modelo. Agora, professor, a dinâmica, eu estava vendo aqui, que ela vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ter provas no período matutino e no período vespertino. De manhã, como é que vai ser essa divisão? Exatamente. Pela manhã vão ficar os candidatos de técnico universitário, pessoal do nível médio. Então, vão ser todos os cargos pela manhã. E à tarde vão ser o pessoal do nível superior, os analistas universitários, né? Que vão fazer a prova de 4 horas e meia, um pouquinho maior do que a prova pela manhã. A prova pela manhã vai ter uma duração de 4 horas, né? 4 horas e pela tarde 4 horas e meia. Uhum. E, professor, quais são as orientações que são dadas para as pessoas que vão realizar essas provas? Basicamente, cheguem, né? Primeiramente, confira o cartão informativo do candidato, né, no site da Avalia, veja o local de prova, se planeje e chegue com antecedência de 40 minutos. A gente pede que chegue com antecedência de 40 minutos. Importantíssimo, né? São aquelas mesmas dicas que a gente dá quando a pessoa está se preparando para o vestibular, para qualquer prova de concurso, assim, né? Procure direitinho onde é que vai ser o local de prova, com antecedência. De preferência, a gente orienta que chegue o quanto antes. O pessoal de fora que não conhece a cidade é bom, né, um dia anterior, deslocar até o local e conhecer, né, o trajeto, o deslocamento, a sala, o prédio, porque a UESB é enorme. Só que vão ter 6 módulos de provas. Então é bom que você venha antes para saber qual é o seu prédio. Desejar boa sorte para todos. Boa sorte para todos. Né? Pra gente vai ser assim uma satisfação receber os concursados novos para ajudar a gente na nossa missão, que é fazer, né, ensino, pesquisa e educação com qualidade aqui na universidade. Professor, muito obrigado. Bom domingo de provas para o senhor e para todos que vão prestar esse concurso aqui na universidade. Eu que agradeço. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento.

FM, USB Retro, USB Retro, o melhor do flashback.